noite, morreu o piloto Shoya Tomizawa. O jovem japonês de 19 anos viu-se envolvido num acidente violento com Alex De Angelis e Scott Redding na corrida de hoje do Grande Prémio San Marino em Moto2. No circuito de Misano, Tomizawa seguia no quarto lugar quando, na curva 13, no famoso Curvone, a mais de 240 km por hora, perdeu o controle da sua motorizada. Provocou a queda de De Angelis e depois acabou por ser literalmente atropelado por Scott Redding, que não conseguiu evitar o piloto nipónico. Entrou em coma depois do embate. Tomizawa, ainda na pista, perdeu os sentidos, sendo prontamente transportado para um hospital. No primeiro momento, o japonês foi reanimado, porque após a queda tinha tido uma paragem cardíaca. O piloto encontrava-se num estado crítico. Conseguimos reanimá-lo, estava estável, mas em condições muito críticas. Sofreu múltiplos traumatismos no crânio, tórax e na zona abdominal, além de hemorragias internas, comentou o Dr. Machel Jonena, médico-chefe da MotoGP. Tomizawa acabou por não resistir aos vários ferimentos, faleceu em Riccione, às 2h20 locais, 1h20 da tarde em Portugal. Em menos de 2 semanas, o motociclismo perdeu 2 promessas da modalidade, depois de Peter Lance, de 13 anos, ter falecido em Indianápolis, nos Estados Unidos. Dentro da pista, que no fundo foi o que menos importou, nesta classe Moto2, a vitória foi para Tony Elias, seguido do compatriota, também espanhol, Julian Simon. O terceiro foi o suíço Thomas Lutti. Elias reforçou a liderança na geral, 211 pontos. Simon tem 128, Lutti 124. Na categoria principal, MotoGP, segunda vitória consecutiva para Dani Pedrosa. Pela primeira vez, o espanhol da Honda conseguiu 2 triunfos consecutivos. Foi seguido por Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Lorenzo tem 271 pontos na geral, Pedrosa 208, André Dovizioso 139. Na classe mais baixa, 125 cm cúbicos, novo triunfo espanhol, Marc Márquez. Ficou à frente dos também espanhóis Nicolás Terol e Efrén Vázquez. Na geral, o pódio também é dominado pela Espanha. Márquez tem 197 pontos, Terol 188, Pol Espargaró 177. O Futebol Clube do Porto falhou o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de Handball. Os campeões nacionais precisavam de ganhar hoje, no terceiro e último jogo do Grupo 2 do torneio de qualificação, mas empataram com o Dinamo Minsk a 23 golos. Ficou a 1 golo e a meio segundo de entrar na maior prova europeia de clubes. No Dragão Caixa, a partida pautou-se pelo equilíbrio constante. Nos últimos 5 segundos, livre de 9 metros para a formação portuguesa, que jogava com 7 atletas em campo contra 5 dos adversários, vantagem de 2 homens. O livre foi bem estudado, o Porto marcou, mas no momento do remate, o apito final soou. Assim, o golo não foi validado. Os bielorrussos celebraram de imediato o apuramento. Nos outros 2 jogos do agrupamento, o Porto triunfou frente ao Zaporizhzhia por 27-20 na sexta-feira e ontem empatou com o Metalurg a 24 bolas, depois de ter estado a vencer por 6 golos já perto do final do encontro. Com este resultado, o Futebol Clube do Porto termina a fase de qualificação no segundo lugar do Grupo 2, vai disputar a Taça EHF esta época. No setor feminino, as algarvias dos gilianos também ficaram fora da Liga dos Campeões. Venceram hoje as suíças do Zug Handball por 32-20 no último jogo do torneio de qualificação disputado em Gotemburgo, na Suécia. Apesar da vitória de hoje, a equipa de Lagos foi relegada para a Taça EHF de Handball, ficando privada de seguir para o segundo torneio de qualificação da prova da Liga dos Campeões. As pupilas de João Florencio perderam o primeiro jogo com as holandesas do Amsterdam por 33-35, caíram depois contra as suecas do Saveop por 30-21. O Sporting conquistou a Supertaça de Futsal. Ontem os Leões conseguiram sua 4ª Supertaça ao vencer o Belenenses por 5-2. No pavilhão municipal do Entroncamento, o Belenenses entrou melhor no jogo, marcou aos 11 minutos por Jardel e foi para o intervalo a vencer. A partida ficou marcada por várias grandes defesas dos guarda-redes Marcão e João Benedito e só na segunda parte houve mais golos. Divanei de calcanhar fez um empate para os Leões após remate de Cardinal. Cardinal, que foi possivelmente o melhor em campo, até se lesionar com alguma gravidade num choque com Marcão, guarda-redes dos Azuis. Cardinal saiu de maca para o hospital com alguma urgência. Alex conseguiu depois a reviravolta a 7 minutos do fim. Marcelinho marcou a antiga equipe e pouco depois Caio fez o 4-1. Divanei de livre aproveitou para avisar 5-1. Danilo, a 1 minuto final, reduziu para o Belenense, fechou o marcador em 5-2. O antigo selecionador nacional Orlando Duarte regressou ao clube, ao Sporting, tal como o deixou, com títulos. Tiago Pires terminou em 5º lugar no Billabong Pro Tahiti, prova do Circuito Mundial de Surf. Na Polinésia, o português foi batido na sexta-feira pelo norte-americano Clifton James Ogbood. Na luta pelo acesso às meias-finais, Tiago somou 6,23 pontos nas duas melhores ondas, bem longe dos 14,53 do adversário. O 5º posto é ainda assim o melhor resultado do surfista português esta temporada. O havaiano Andy Irons foi o vencedor da etapa, seguido precisamente do norte-americano Ogbood e do francês Jeremy Flores. Na tabela geral, Tiago Pires subiu 2 posições, regressou ao 13º lugar do ranking, conta agora com 6.250 pontos. O sul-africano Jordi Smith é um líder, tem 30.250 pontos. Frederico Gil está na terceira ronda do torneio de pares do US Open. O tenista português e o espanhol Daniel Jimeno Traver venceram a eliminatória inaugural contra a dupla belga formada por Javier Malisse e Olivier Rocut. Gil e Jimeno Traver ganharam em apenas 2 parciais, 6-4 e 6-2. Na segunda ronda, a dupla luso-espanhol iria defrontar os franceses Julien Benneteau e Michael Laudra, cabeças de série número 11. Mas uma lesão do primeiro levou à sua desistência. Assim, na terceira eliminatória, os adversários vão ser Lukasz Kubot, da Polónia, e o austríaco Olivier Marac, quintos favoritos. Na prova de singulares, Federico Gil foi eliminado contra o norte-americano John Isner. Gil perdeu na quarta-feira em 3 sets, por 6-4, 6-4 e 6-3, com o 18º cabeça de série do torneio em quase 2 horas de jogo. Tiago Monteiro conseguiu um 4º lugar na etapa alemã do Mundial de Carros de Turismo, WTCC. Apesar de largar na 10ª posição, o homem da SEAT acabou no 5º posto, mas devido a penalizações a 15 pilotos, o português subiu para 4º. Alain Menu, aos comandos de um Chevrolet, foi o vencedor da primeira corrida de hoje. Menu conseguiu a sua primeira vitória da temporada. Augusto Farfus foi 2º e Van Mulé, um líder do campeonato, 3º. Na segunda corrida no circuito de Oschersleben, Andy Priot venceu, conquistando o 6º triunfo na época. Mais uma vez Farfus foi 2º, completando a dobradinha da BMW, e Muller, 3º. Monteiro teve uma corrida atribulada, deu um toque em Nikaier, foi punido com uma passagem pelas boxes, mas antes de cumprir a penalização, ainda empurrou Michalitz para fora na última curva do circuito. Acabou no 15º lugar, a mais de meio minuto de Priot. Na geral, o primeiro continua a ser Ivan Muller, 229 pontos. Andy Priot, britânico, tem 218. Diego Monteiro é 7º, tem 125 pontos. Na Super League Fórmula, Álvaro Parente foi hoje 6º classificado na primeira corrida em Adria, Itália. Na 8ª ronda da temporada, depois de se ter mostrado muito rápido nos treinos livres e na qualificação, o homem do Porto arrancou no 3º lugar, mas protagonizou um pequeno despiste logo na primeira curva, caiu para 6º, posição que manteve até a final. O piloto português terminou a primeira corrida a quase 22 segundos do vencedor, que foi o Andelec, com o italiano David Rigon ao volante. Na segunda corrida, Álvaro Parente foi traído pela sua equipa. Seguia na 4ª posição, preparava-se para atacar o pódio quando foi obrigado a cumprir um stop and go, uma vez que os seus mecânicos não trocaram os 4 pneus do carro, como impõe o regulamento da competição. Parente acabou no 11º lugar. O vencedor foi Marcos Martínez, piloto do Sevilha. O Sporting, devido a problemas logísticos, optou por ficar fora desta 8ª ronda da Super League Fórmula, que tem como líder na geral o Tottenham. Os ingleses têm 518 pontos, apenas mais 3 que os italianos, o AC Milan. O Anderlecht da Bélgica tem 506. O Futebol Clube do Porto ocupa o 8º lugar com 321 pontos. Mundial de Basquetebol. Depois de uma fase de grupos algo conturbada, a Espanha mostrou ontem argumentos. Bateu a Grécia por 80-72 nos oitavos de final. Na próxima ronda vão ter pela frente

No estádio Dom Afonso Henriques, perante pouco mais de 9 mil adeptos, Alon Neftis inaugurou o marcador logo aos 3 minutos, o Almeida empatou aos 8, Constantinou deu novamente vantagem aos cipriotas aos 11, Romerãs empatou aos 29 minutos, 2-2 ao intervalo. No segundo tempo, Dani concou pela primeira vez Portugal na frente, aos 50 minutos, Ocas restabeleceu a igualdade aos 57, 3 minutos depois Manuel Fernandes fazia o 4-3, mas a 1 minuto do final, Andrés Avram fixou o resultado final em 4-4. No outro jogo do Grupo H, Grupo Portugal, a Noruega, adversária na próxima terça-feira, derrotou fora a Islândia por 2-1. Fábio Coentrão contraiu uma lesão muscular na partida frente ao Chipre e não vai estar disponível para defrontar a Noruega em Oslo. O jogador do Benfica já foi dispensado da concentração lusa. Coentrão sofreu uma mialgia da região proximal posterior da coxa direita, segundo informa o boletim clínico da Federação Portuguesa de Futebol. Sendo uma lesão muscular, o atleta português está automaticamente fora da partida terça-feira, já foi dispensado da concentração das esquinas e não foi chamado qualquer jogador para o seu lugar. A seleção nacional iniciou ontem a preparação para o jogo com os nórdicos. O treino, realizado no estádio 1º de Maio em Braga, foi aberto ao público, mas não cativou a atenção de muitos. Apenas 20 adeptos marcaram presença no local. A seleção mais jovem, de sub-21, está afastada da fase final do europeu da categoria. Os portugueses ficaram de fora da corrida ao perderem na sexta-feira frente à Inglaterra por 1-0. Portugal precisava de vencer os dois próximos jogos, mas o sonho de marcar presença no europeu da Dinamarca chegou ao fim já em Barcelos. A equipa lusa fez uma exibição fraca, raramente conseguiu importunar a Inglaterra, que aos 25 minutos teve um gol anulado por fora de jogo de Sturridge num lance muito duvidoso, mal anulado até. Só que aos 32, a seleção inglesa acabou por chegar ao gol, perda de bola no meio campo, passe rápido para Sturridge, o avançado Chelsea não falhou. Na segunda parte, os jogadores portugueses tentaram reagir. Bebé, após uma jogada individual, teve nos pés a melhor oportunidade, mas rematou à figura do guarda-redes contrário. Já ontem, a Grécia foi à Macedónia bater a seleção local por 2-1, garantiu assim o primeiro lugar do grupo 9, o mesmo de Portugal, e está já apurada para o play-off de apuramento para o europeu. De volta aos séniores e à qualificação para o Euro 2012, a derrota caseira da França frente à Bielorrússia foi o maior destaque de sexta-feira. A seleção gaulesa, após o escândalo no Mundial 2010, voltou a desiludir, perdeu por 1-0 em casa. O golo de Kislyak, aos 86 minutos, fez com que Laurent Blanc não tivesse o melhor começo como selecionador gaulês. Apesar de não ter perdido, o português Fernando Santos não teve o melhor início como selecionador da Grécia, já que empatou em casa a uma bola contra a frágil seleção da Geórgia. Nos restantes jogos de sexta-feira, as seleções mais fortes conquistaram os primeiros 3 pontos da fase de qualificação. A Alemanha ganhou na Bélgica por 1-0, a Itália foi à Estónia vencer por 2-1, Holanda, Inglaterra e Espanha conseguiram mesmo obter goleadas. Os vice-campeões mundiais holandeses alcançaram o resultado mais desnivelado da jornada, 5-0 em San Marino. A Inglaterra bateu em casa a Bulgária por 4-0. E os espanhóis, campeões europeus e mundiais, conseguiram o mesmo resultado no Liechtenstein. Já arrancou a fase de qualificação da Taça das Nações Africanas 2012. Ontem, no que diz respeito às seleções lusófonas, destaque para a derrota pesada de Angola com o Uganda 3-0. Realce positivo para as vitórias por 1-0 de Cabo Verde, frente ao Mali, e a Guiné-Bissau, que também ganhou por 1-0, Guiné-Bissau que é orientada por Norton Matos, frente ao Quénia. Nas outras partidas de ontem, destaque para a vitória segura da Costa do Marfim frente ao Ruanda, 3-0. Também os Camarões ganharam por 3-1 contra as Maurícias. Já hoje, Moçambique recebeu Líbia, empate a 0 bolas. Arrancou a Taça de Portugal e foi curto o trajeto do Desportivo Chaves esta temporada. Depois de uma época em que só pararam no Estádio do Jamor, onde foram batidos na final pelo Futebol Clube do Porto, os flavienses, que militam na 2ª Divisão, foram eliminados logo na primeira ronda pelo Amares, que atua um escalão abaixo. Em casa, o Desportivo Chaves perdeu hoje por 4-3, através da marcação de grandes penalidades, após empate a 2 bolas no decorrer dos 120 minutos. A primeira eliminatória ficou marcada por algumas goleadas, as mais robustas foram conseguidas mesmo fora de portas. Casos do Mafra, que venceu em casa do Tujão por 8-0, e do Faf, foi ao reduto do Beira-Mar de Montegordo impor-se com uma clara vitória por 8-1. Nota final para o falecimento de José Torres, o jogador internacional de futebol e uma das velhas glórias do Benfica, morreu na sexta-feira no Hospital em Lisboa, onde estava internado há alguns dias com insuficiência cardíaca e ele que sofreu alguns anos de Alzheimer. José Torres venceu 9 campeonatos nacionais de futebol, 4 taças de Portugal ao serviço do Benfica, marcou 217 gols durante a carreira. Disputou 3 finais da Taça dos Campeões Europeus, em 63, 65 e 1968, troféu que nunca venceu. Jogou também vários anos no Vitória de Setúbal e no Estoril, além do seu clube de estreia, o Torres Novas, da sua terra natal. O bom gigante, como era conhecido em virtude dos seus 1,91m, foi também jogador da Seleção Nacional. Fez parte da famosa equipa dos Magriços, que em 1966 obteve o 3º lugar no Campeonato do Mundo de Futebol, ainda hoje a melhor classificação de sempre neste torneio. Antes da qualificação de Portugal para o Mundial do México de 1986, 20 anos depois, José Torres, já como selecionador, proferiu uma frase que se iria tornar célebre: "Deixem-me sonhar". Carlos Manuel, num jogo disputado contra a seleção da Alemanha em Estugarda, acabou por marcar o gol que qualificou Portugal para o Campeonato do Mundo e o sonho de Torres concretizou-se. José Torres tinha 71 anos. Foi a última notícia da edição de hoje de Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!